Luciano Gutierrez, o dono da senha. Forte Gays Reproduções. Quando olho nos teus olhos, não vejo a luz do amor, só a sombra do passado, só um fogo que se apagou. A vida é assim, nosso espelho se quebrou. É hora de se guardar um segredo no coração. Se chove lá fora, queima aqui dentro. Que vontade de te abraçar. Amor, quando chove, fica mais triste esperar por alguém que não vai chegar. Quando ouço teu silêncio, escuto meu coração bater apressado e urgente, te querendo sem querer, cansado de sofrer. Mas agora já é hora dessa chuva ir embora. Se chove lá fora, queima aqui dentro. Que vontade de te abraçar. Amor, quando chove, fica mais triste esperar por alguém que não vai chegar. Se chove lá fora, queima aqui dentro. Que vontade de te abraçar. Amor, quando chove, fica mais triste esperar